1, transição elefa, a primeira curva à direita, pista 1-0. Aciane 5015, controle Salvador 120.8. Nível 360 autorizado. Gol 9993, cotejou correto, chame e puxe acionamento. Gol no 645, cópia. Gol no 645, pronto para cópia. Gol no 645, autorizado, Vitória, conforme a rota do plano, azul 44, nível aprovado 360. Decolando na saída da EL, laser seguro, primeira curva à direita, pista 1-0. Aciane 5005, controle Salvador 120.8. 360, autorizado para Vitória, via por Zulu 44, Gael Leda, seguro. Decola pistão no 0, curva à direita, aciona 5005, controle 120.8, gol no 645. Gol no 645, cotejamento foi correto, chame e puxe acionamento. Câmara. Ascensão para 170, via saída Conde, o azul 2792. 2792. Prossiga, o 2792 na escuta. Aracaju nos informou que o balizamento do aeródromo de Aracaju está inoperante. Por conta disso, a pista está impraticável. Porém, a Infraero nos deu um prazo de 10 minutos para deixar o senhor ciente quanto à situação. Ok, ciente, obrigado, 2792. Funciona 6259, aguarde um momento para a cópia. 6259, obrigado. TAM 3283, aguarde um momento para a cópia, número 2. Funcionamento 259, cópia? Escuta, prossiga. Funcionamento 259, autorizando Guarulhos, conforme a rota do plano, Opus do Luno 0 até Taubaté, nível aprovado 360, saída da Euleda Motiva, a primeira curva à direita, pista 1-0. Acione 5004, controle Salvador, 120, decimal 8. Ciente, autorizado 360 Guarulhos, conforme a rota, Opus do Luno 0 inicial até Taubaté. Decola da 1-0 para a direita, da Euleda Motiva, 5004 transponder, 208, controle de saída. Puxinamento 259, cotejamento foi correto, chamei para o estacionamento. Reporterá puxinamento 6259. TAM 3283, cópia. TAM 3283, autorizado Brasília, conforme a rota do plano. Na Upper Zulu 107, nível aprovado 360, decolando na saída Arbo 1 com transição Elefa, primeira curva direita, pista 1-0. Acione 5012, controle Salvador 120, decimal 8. Upper Zulu 107, Brasília, conforme rota 360, nível Arbo 1, Elefa, curva direita 1-0. 5012, outra esponja, 208, controle, 3283. 3283, o planejamento foi correto, chamei para o estacionamento. Salvador, voo no 645, posição 02, solicito autorização para pushback e acionamento. Voo no 645, livre, push e acionar, chame táxi. Autorizado, chamada para táxi, voo no 645. Azul 2712. Prossego, 2712. 781, informação Quebec. Agora tem um momento para a cópia, Azul 2781. Na sua escuta. O aéreo vai tentar consertar sem previsão. E, por conta disso, nós temos já um tráfego retornando a Salvador, alternando Salvador, devido à situação sem previsão para o retorno do balizamento de Aracaju. Confirma as intenções. 2712. Confirma as intenções? Aguarde. Solo Salvador, é o TAM 9554. TAM 9554, número 2 para a cópia, aguarde. Aguarde. Mantenha a posição número 2 no setor para iniciar voo 9993. Paulo Salvador, Igor 645, solicita autorização para táxi com 141 a bordo, 3:51 de autonomia, alterna Salvador. Voo no 645, autorizado táxi via Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, quem negar 10009. Táxi autorizado via Índia, no ponto de espera da 10, chamar a torre 118.95, ajustado no 009, voo no 645. Azul 2781, cópia. Pronto, prossiga. Azul 2781, autorizado Vitória da Conquista, conforme a rota do plano, nível 160, autorizado, decolando na saída Arbo 1, com transição Elefa, primeira curva direita, pista 10. Acione 5017, controle Salvador 120.8. Gente, está autorizado então Conquista no 160, decola da 10 com curva direita, perfil da Arbor 1, transição em Elefo, transponder 5017 e o controle 1208. Forma que não tem condições de cumprir o gradiente para passar o nível 100 antes de 15 milhas de Salvador. 2781. O atendimento foi correto, Azul 2781, e sente que irá cumprir a restrição inferior. Sente, 2781. TAM 9554, autorizado Brasília, conforme a rota do plano, na Banzulu 17, nível 360 autorizado. Decolando na saída Arbo 1, com transição Elefa, primeira curva à direita, pista 10. Acione 5022, controle Salvador 120.8. Ativo, Brasília, rota do plano, via Uppers, Luno 7, 360 aprovado, decola da 10, direito após, Arbor 1, Elefa, 5022-208, TAM 9554. TAM 9554, protegimento foi correto, chame para o estacionamento. Chama lá. Para o táxi, o TAM 3, 283, 230 a bordo, 4 horas da alterna Campinas. Autorizado o táxi via Pátio Níndia no ponto de espera da 10, torre 11895, QNH 1009, TAM 3283. Pátio Níndia 1895, 009, 3283. Gol 9993, Libre Buxia, Senar, Chamitaca. O azul 2702, o senhor está em ponto de transferência junto ao controle Aracaju? O está em ascensão, confere? Confirmo, estamos em atenção. Da presente solicita prosseguir para o nível de voo 170, confirmando 190, o azul 2702. É, tudo mantenha o nível de voo 190 e confirme tirar a efetuar a espera no terminal Aracaju. Assim, o tempo é fazer espera em Aracaju, na vertical do campo, aproximadamente 50 minutos para conseguir fazer espera. Tente, azul 2712, está agora 5 milhas para a posição Conde, serviço radar encerrado, sube e mantém o nível 190 e chame controle Aracaju na frequência 120 decimal 3. Controle Salvador, boa noite, chegou no 645, passa 3, professor, sai da Dael. Estou no 645, contato radar na decolagem, suba e mantém o nível 360, via saída da 360, via da Elba, no 645. Quatro, mantém a posição, aguarde para iniciar o pushback. Ok, vamos aguardar. Para táxi, 1-4-9993, estamos com 1-4-2 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando com o fim. Gol 9993, autorizando o táxi via Pátio Ninja no ponto de espera da 10, torre 118.95, que nega 1009. Afirmo, vento 080 graus 099. Ainda agora, 3283. Clã 9554. Autorizado por Chancenar, chame táxi. Chama lá para o táxi, 9554. O 9993 ali mantém no zero. Ali mantém no zero, obrigado. Decolado aos 38, controle Salvador no D0 desse momento. 3083283, boa noite. Salvador, boa noite. É o plano 3283, decolado na sua escuta. 3283, contato radar na decolagem, sub e mantenha o 360, via saída PUCA. Oi, saiu. Desculpa, via Arbor 1? Firmo, Arbor 1, é, precisão elétrica. Arbor 1, elétrica, 3283, direto, 360. O 9993, autorizado a decolagem, dona 0, vento 070, grau 099. Autorizado a decolagem, voo 9993. Tá 3290, a certificação via chegada Mari, desse mantém o 050. Ajuste a última, trono 009. 009, encaminhado. Já que acionamento azul 2781 no parte 3. Azul 2781, no pátio 3, autorizado para o chip-back acionamento, reporte pronto para o táxi. Reporte para 2781. Salvador, não. Boa noite, acionamento. Via 259, está na posição 3, puxa acionamento. Zero, controle Salvador no 20 desse momento, zero. 208, obrigado, boa noite. Controle Salvador, muito boa noite. Chegou 9993, passando agora 1.300 pés na saída Arbor 1. Voo 9993, contato radar da colagem, sub mantendo de voo 360, via saída Arbor 1. Ok, via Arbor 1, subindo até o 360, voo 9993. 3283, via Elefa. Elefa, 3283. Plano 9554, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero via Pátio 1 e Táxi Ferrinha, quando pronto, chame a torre 118, 1095. Confirma o PLB? Isso mesmo, duas pessoas a bordo, dois. Autorizado táxi de Pátio O ajuste 1009. Vovô. Previsão para o 6259? 6259, mais 2 minutos. Ok, obrigado. Táxi Azul 2781 tem 48 a bordo, autonomia para 2 horas e 40, alternando Salvador. 2781, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no 0, via Pati Uni, táxi Índia, quando pronto, chame a torre 118, decimal 95, o agiotímetro 10009. 2009, táxi via Pati Uno, Índia, quando pronto, 1895, obrigado, tenha uma boa noite. Pesado, Andrei 290, voo Sarvita 366, desse mantém a 2500 pés do seu altímetro 1009. Ou 993, Vila Neto. 993? Afirmo, gol 993, voe Elefa. Ok, voando Elefa, gol 9993, obrigado. Chamei 6259, coordeno com a equipe de solo após a passagem do ATR da Azul, que segue para o ponto de espera, está autorizado para o estudar de funcionamento, reporte pronto para o táxi. Reporte ali pronto para passar o tráfego da Azul, 6259, Chanel. Suba restrito nível 340, sub mantendo. 340 restrito, tá 3283. TAN 9554, decolado os 45, controle Salvador no 208. Salvador no 208, TAN 3949554, obrigado. Salvador, boa noite, Azul 2781, no ponto de espera pronto. Azul 2781, ali mantém o nosso 10. Ali mantém o 10, 2781. Contato radar na decolagem, submantém nível de voo 360, via saída Arbor. 360 via Arbor 1, quando possível pro de Eleva, tá 9554. Ei, tu mantém o perfil da saída, tá 9554 agora. Manterá o perfil, 9554. Azul 2781, autorizada a decolagem da 190, vento 090 graus 089. Decolagem autorizada. 3283, subindo, restrito ao 340, chame o centro Recife, na frequência 260, alterno 288. 260, 1288, TAN 3283 para 340, restrito. TAN 3290, desce, mantenha 2500 pés, informe estabilizado para procedimento, RNAV pista 90, ajuste 1009. Ok, 1009, reportará estabilizado, obrigado. TAN 9554, voe Elefa. Voe Elefa, TAN 9554, cara. T781, decolado aos 48, controle Salvador na 20180. 208, obrigado, uma boa, senhor. 0288, obrigado, boa noite. Oi, Salvador, muito boa noite, Azul 2781. Azul 2781, no contato ao radar na decolagem, sube e mantém o nível 160 via saída Arbor 1. 160, Arbor 1, Azul 2781. Para via Saxway Índia, quando pronto, chame a torre 118, décima 1. 95, ajuste altímetro 1009, confirma autonomia e alternativa? 5 horas de autonomia, Galeão, alternativa 1009, chama 295, boa noite. Chega 259, boa noite, povo. Obrigado. Salvador, boa noite, 6259, já nós pronto, ponto 090. Tirei 6259, a linha e decola pista 90, vento 080 graus, 099. A linha decola pista 90, 6259, já nós. O 9554 chama agora o centro Recife, na frequência, no 260, alterno 288. Recife, 260, alterno estabilizado pelas mídias do 372, está 3290. Tá 3290, completo sinal, chame torre, 18, décima 95. Ok, 3895, muito obrigado, boa noite e bom final de semana. Torre Salvador, boa noite, está 3290, uma mídia do 372, marchado e travado. 3290, autorizado pouso 90, vento 080 graus, 099. Ok, 80 com 9, livre pouso, tá 3290, obrigado. Oxa, NMA 259, decolado ao 53, controle Salvador no 20, destino 80. 308, posso. Salvador, boa noite, 6259, Alexandre, passa 1300, saída da EL. Alexandre, 6259, contato radar, decolagem, submantendo nível 360, via saída da EL. Via da EL, 360, 6259, Alexandre. Bono 936, acione identificação, voo e ponto para detectar a chegada a bordo. Já levou de bom. Afirmo, Bono 936, informa do ponto de dar o descido, o contato do radar estabelecido a 61 milhas para pôr o seu bom. Por gentileza, é, o 6259 solicita agora na Pro de Monte. Tá? Sené 6259, vou e Leida, autorizado Leida. Leida, 6259, Xané. Azul 2781, vou e Elefa. Elefa, o 2781 da Azul. Fala, boa noite, até 3290, livra pista via Echo. 3290, táxi autorizado via Alfa Juliette para o portão 062. Táxi Alfa Juliette 06, 32190. Salvador, eu vou no 099, na posição 09. Autorização Guarulhos, com informação que... desculpa, autorização Confins, informação Quebec. Gol no 099. Quebec em curso, autorizado Salvador para Terra Bravo, Charlie Foxtrot, via UP Azulu 21, nível 360, sai da Arbor. Uno, após voa Elefa, após Nitibu, onde intercepta o PSLU 21, decoladão no zero, primeira curva direita. Transponder 5033, frequência do controle, Salvador, 120, décima 8. 310, confio. Tesouro 21, decolando no zero, curva direita, saída árvore 1. Transição elepa, voz elepa, Pitbull, interceptor via. 5033, transponder 208, é o controle, gol no 099. Gol 1099, o contagiamento foi correto. Reporte pronto para o pushback e o acionamento. Contaremos pronto, gol no 099. Channel 259, chama agora o centro Recife, na frequência no 251, alterno 2835. 251-2835, 6259, chama agora o centro Recife, no 260, alterno 288. 260, 288, boa. Voo 099, sem restrições, reporte para o ataque. Autorizado, reporte o táxi, é o voo 936, após pelo voo Serra Victor 366 para falar o procedimento da aeronave, desse mantendo 2500 pés e ajuste o altímetro no 0. Ok, haveria possibilidade de manter a flor 367 após o 366, senhor? Confirmando proa 367. Proa 367, sim, o gol no 936 autorizado, Serra Victor 367 após Serra Victor 366. Muito obrigado, senhor. Descendo para 4000 com 1010. toque, senhor Gol no 099, 186, a bordo, 4 horas, Campinas. Gol no 099, autorizado táxi para o ponto de espera da pista no 0, via Pátio Uni, táxi aí, Índia, quando pronto, chame a torre em 118.95, o ajuste de altímetro, agora 1010, boa viagem. 1090 no ajuste, táxi Pátio Uni, Índia, ponto de espera da 1010, 1095, a torre, gol no 099, obrigado, boa noite. Estabilizando na final da Renata da Leste, Campo Aviso, com 936, operador. Quando 936, completa final, chame torre, 1-1-8, né, 95. Você teria alguma informação do balizamento de Aracaju, senhor? Confio por gentileza? A gente está alternando o Salvador devido ao balizamento de Aracaju, está fora do ar. Você teria condições de checar as condições de balizamento? Ok, chame torre, completando a aproximação, iremos coordenar junto o controle Aracaju e posteriormente tomaremos a torre a fim de informar o senhor. Muito obrigado, senhor. Oi, Salvador, boa noite. Gol no 099, ponto espera da 10 pronto. Tente manter ponto espera da 10. Manter ponto espera da 099. Salvador, o gol 936 estabilizado na RINAC, é função 372. Gol 936, autorizado pouso 90, vento 080, grau 089.